Capítulo 7. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: "Diga-me o que deseja, rainha Esther. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino." A rainha Esther respondeu: "Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância." "Quem faria uma coisa dessas?" perguntou o rei Xerxes. "Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso?" Esther respondeu: "Nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso." Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava reclinada e, nesse exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: "Ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio, diante de meus próprios olhos." E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: "Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã", ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou.